Following message is a public service announcement brought to you by your friends. PM e Salgado. Oh, you didn't know? Ooh, yeah. Yes! What? Yes! What? Hey, yo. Brock Lesnar said, Suplex City, bitch. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Bem-vindos a mais uma podcast do Tretas, dizem eles. Eu sou o Paulo Martinho e a minha amiga é... Salgado, do Wrestling.pt. Visitem, divirtam-se. Viste a WrestleMania? Infelizmente. Infelizmente? Viste em direto? Claro que sim. E depois... tu estavas lá? Já estavas lá. Aí foi bem da fixe. É, estava lá, à frente do ringue, estava lá. Não, eu vi no Twitter. Acho que é doido. Quando digo que estavas lá, estava-me a referir ao Twitter. O que é que achaste? Eu achei, portanto, que deu-me uma extremamente soneira até começar o show em si, porque ver o Big Show a ganhar a Battle Royale, eu disse logo, mais um erro e acabou-se. Não vejo mais nada em direto. E depois não houve mais erros até ao fim, o que foi agradável. Eu juro, eu quando o Big Show ganhou o Battle Royale, eu pensei, pronto. Vamos começar bem. Agora que eu tinha decidido ver isto em direto, já me estou a tentar afugentar outra vez. Pois foi exatamente a mesma coisa que eu disse. Que a mesma reação. Exato. Não, gostaste, mas no geral gostaste da WrestleMania? No geral gostei extremamente. Eu também gostei bastante. Foi uma WrestleMania, não sei, não vou dizer que foi melhor que a do ano passado, porque o fã do Daniel Bryan em mim não me permite tal coisa, mas pronto, acho que foi muito bom. Eu vejo em direto desde a WrestleMania 25, a 25 foi a primeira que eu vi em direto, e desde então tenho visto todas em direto, e da experiência de ver em direto, a que eu me diverti mais foi sem dúvida a 31. Eu no ano passado eu gostei bastante da WrestleMania, não só por causa do Daniel Bryan, mas também por todos os outros talentos que ficaram valorizados, o Cesaro, o Shield, pelo combate de John Cena do White, pronto, a streak acabar. Mas eu no ano passado estava tão estressada com a ideia do Daniel Bryan não sair lá como campeão que eu estava incrivelmente tensa durante toda a WrestleMania, então eu não estava a conseguir divertir-me. Este ano, como eu não tinha nada assim em jogo, entre aspas, eu estava extremamente relaxada, eu só ri. Houve ali um combate que eu parecia um combate a rir e foi lindo. Qual é que foi? O quê? O combate que passaste a rir. Foi com o Sting e o Triple H. Olha, já somos dois. Eu não fui a rir de termos, ai e tal, isto não presta e é uma palhaçada. Foi de rir que eu estou extremamente entusiasmado a ver isto tudo. Eu estava a ver aquilo e eu ri-me de tudo. Ri-me das entradas, ri-me das interferências. Eu ri-me de tudo. E nem sei se foi um riso de, oh meu Deus, isto é tão estúpido, como foi um riso de, ok, isto até está assim minimamente engraçado. E depois foi o riso final, foi o do Sting perdeu. Pois, o que é que eu te disse? O que é que eu te disse da outra vez? É que eu quando disse na semana passada que me ia rir se o Sting perdesse, eu estava a dizer aquilo, mas era no sentido, ok, porque eu sei que não vai acontecer, sei que o Sting provavelmente cai. Não, eles ouviram a nossa podcast e como quem disse, ai tal, vamos então fazer a moça rir. Epá, mas o que é que achaste das entradas? Qual é que a entrada que tu gostaste mais? Opa! Dou-te um tiro, é já. O Triple H gostei, mas não sei, epá, a entrada que eu mais gostei foi a da Paige, não é? Porque pronto. Oh, por amor de Deus. Não, pronto, eu sou fã da Paige, gajo. Não, foi a do... Gostei do Bray Wyatt. Foi a tua preferida? Epá, preferida não sei se diga porque eu gostei quase todas, mas pronto. Epá, deixa-me pensar nas entradas todas. Foi complicado aquilo. Sting também gostei. Opa. O Undertaker foi normal, eu logo disse a semana passada. Brock Lesnar, só por causa de... Ai, tal, começou tudo a gritar. Pronto. Eu vou ser sincera. A minha entrada preferida, que eu acho que ficou espetacular, foi a do Rusev. Ai, grande entrada. Esqueci-me dessa. Mesmo à patroa, o tipo entrou ali em tanque, num tanque. Ele estava num tanque. Não há nada mais fixe. Não sei se reparaste, mas era um tanque americano. Mas que patrão. Aquilo é que foi uma entrada à patrão. O Del Rio que vai dar uma curva, que aquilo é que é um patrão. A Lana e os outros todos a marcharem ali pelo... No... Tu reparaste no tropa que ia do lado direito da Lana? Era um bocado larilas. Eu não olhei para... Era porque ele... Olhei para a Lana, olhei para as marchas, olhei para a bandeira e depois quando eu começo... Onde é que está o Rusev? Aparece o Rusev num tanque e eu... Ai, espetáculo. Que entrada. E depois, a entrada do Bray Wyatt está porreira. Gostei bastante também. Gostei daqueles espantalhos. Eu gostei dos walkers. Acho que a entrada estava bastante engraçada. É pá, só que toda a gente está a falar da entrada do Triple H. A entrada do Triple H estava ridícula. Eu quando. Estava um bocado. É pá, o tema em si estava fixe. Mas foi um bocado. Acho que foi muito forçado a parte, não é? Dos robôs todos e não sei o quê. Não é que. Eu quando vejo os robôs e tal, e quando vejo tipo a apresentação dos Schwarzenegger, aquilo até está engraçado. Agora, quando eu vejo o Triple H com aquele ensemble todo em cima da cabeça e dos ombros, eu... Ixi, aí é que eu me desmanchei completamente. Eu estou aí desmanchando do Sting. Eu estou aí desmanchando completamente. É que está ridículo. Do Sting. Tu e aquele homem, pá, não fazem muito bem. Eu ri-me de tudo nesse combate, por várias razões, mas ri-me de tudo. Epá, eu achei ridículo. E depois, tipo, várias pessoas a dizerem... Ah, a entrada do Triple H à primeira vez até está... Está muito fixe, mas depois à segunda é que uma pessoa já começa a achar ridículo. Eu não, é assim que o vi, comecei a morrer. Por acaso, não... eu gostei de entrar do Triple H, mas quando vi a segunda vez, depois vi no dia a seguir, não é? Tempo, foi obrigatório. E eu, gostei daquelas cadeiras penduradas nas mãos dele e tal, foi fixe. Opa, não, estava ridículo. Eu gostei mais até da entrada do Sting do que do Triple H. Porque o Sting, pá, olhavas para o moço e ele... Ei, estou numa WrestleMania, a rir feito de linho. Estava altamente. Teve que... Não viste a cara do homem? Ele não se conteve. Aquele... excitado. Não é engraçado pensar que ele já podia ter feito isto. Não sei. Há meia dúzia de anos. Pessoas. Só assim, por acaso. Aí, finalmente, estou numa WrestleMania. Oh, estúpido. Só não estiveste mais cedo porque não quiseste. Exatamente. Mas, uma coisa que... A única... Das poucas coisas que eu não gostei no evento e que... Epá, aborreceu-me mesmo, sinceramente. Eu sei que a culpa não é da WWE, entre aspas. É que teve de dia o evento todo. Porque isso estragou-se. Isso estragou as entradas. A entrada do Triple H, se tivesse estado de noite, com as luzes certas, com os focos certos, aquilo até podia ter ficado... Bom, em vez de ser só ridículo, podia ter ficado bom. A entrada do Sting podia ter ficado muito melhor do que aquilo que foi de noite. A entrada do Undertaker de dia, esquece, aquilo não tem feito nenhum, é ridículo. E a entrada do Rusev foi a única que de dia se conseguiu aguentar, se conseguiu manter fixe, porque nas outras todas precisava de ser de noite, precisava de ter luz e os focos certos para aquilo ser especial. Tapava o estádio com um pano, olha que a tua... Eu acho mesmo que o problema foi esse. Porque se aquilo tivesse estado de noite... E nem é só isso. Não foi só as entradas. As serem prejudicadas mesmo. Os combates em si. Os combates em si. Tipo, tu tens um efeito. Um ambiente. Quando está de noite, tem tudo uma aparência de ser mais importante. De ser mais relevante. Do que quando é... De dia. É que de dia parece mesmo muito show de praia. Muito show de tarde. Tipo, sem importância. À noite é que estão os grandes main events. É que é... O ambiente é muito mais especial. Não, tens razão. Olha, notou-se a diferença, por exemplo, quando entrou o Brock Lesnar, já, por exemplo, já era um bocado de noite. Já. Estava assim. Nem ainda estava muito dia. Tu ainda não era aquela noite em que os focos e as luzes é que iluminavam aquilo que lhe davam. Querias um sol de meia-noite, que queres ver? Eu. Olha que tua. É pá, não. Eu, por acaso, isso aborreceu-me bastante. Aliás, quando no início. Toda a gente à espera dos grandes combates e o bem. O Triple H, o Sting e o Undertaker só aparecem lá para o fim. Yeah. Vão esperar que o sol assente. Fico de noite para fazer as entradas dele. Quando aparece o Triple H e o Sting no terceiro combate do evento, eu fico... Ah! Não, por acaso também. Eu por acaso eu até pus no Twitter, tu retweetaste que eu vi. A dizer que só o Undertaker tem direito ao escuro. Mas afinal, nem ele tem. Eu no início, o Twitter por acaso é engraçado, porque eu quando vejo pay-per-views e estou a comentar no Twitter, eu tipo, passado para aí 30, 40 minutos, fico barrada porque já mandei tweets demais, portanto não sei tu se paraste, ou não. Durante a maior parte do tempo fico calada. Não pude dizer nada ao Twitter, estava-me a impedir. Ficaste barrada, já falaste mais, cala-te. Eu, por acaso, eu não fico nestas coisas, nem das. Passa à frente. Então vá, vamos começar. Queres começar pelo main event ou queres começar pela ordem que... Começámos logo de início, não é? Começar... Então, ok, o primeiro combate foi o combate tag team. Que é que... Ei, que confusão que andou ali. Ah, mas era o que se esperava. E tiraram logo o Jey Uso. Já, por acaso, não tem nisso. E achei imensa piada aos comentadores não saberem distinguir o Jey do Jimmy. Eu também não sei distinguir qual é. Opa, está bem, mas se eles tinham feito uma notícia de que o Jey Uso estava lesionado e se o tiraram, ok, se calhar faziam essa associação. Não sei. Oh, mas... Ah, nós fizemos, nós noticiámos há uns dias atrás que o Jey Uso estava lesionado no site da WWE. Agora, um dos Usos saiu do combate. Ah, mas se calhar o Uso que saiu do combate foi o Jey Uso. Se calhar. Mas o sol bateu nas folhas e não conseguiram ler. Olha, batatas. Isto, por amor de Deus. Não, eu gostei. O combate foi uma confusão, mas... Confusão, mas pronto. É o que se espera. Elaborado. Gostei da parte de tudo a cantar para o César, mas pronto, tirando isso. Claro, claro. Tu, mas te preparavas da audiência de WrestleMania. Pensei que iam cantar para os como é que chamam? Os gajos matadores. Ah, olé! Pronto. Sim, isso é para o Sami Zayn. Isso é, acho, uma piada ao Vince McMahon. Tentou agarrar no cântico do Sami Zayn para dar aos matadores e não funcionou. Loja ao Barço. Em vez de agarrar no Sami Zayn e deixar que os fãs tenham aquela ligação com ele, não. Tentou reutilizar aquilo e não funcionou. Bem feita. Bem feita. A seguir veio a Battle Royale. Pronto, isso aí é extremamente fantástico. O fim, não é? Foi, não, eu gostei logo do início. Axelmania. Eu tive pena dele ser eliminado tão cedo, sincero. Eu pensei que ele ia ao final. Teve piada a forma como ele foi eliminado. Sim, e tipo, pronto, agora tem piada o facto de ele andar a dizer que foi preciso aqueles tipos todos terem-me eliminado. Pois, exato. E o que foi que o JBL disse? Eles tiveram que eliminar o gajo mais forte logo do início. Tipo, tem piada, só que eu, na altura, no momento, fiquei com pena. É, podia ter deixado o tipo estar lá. Não, mas teve o seu momento, não é? Quer dizer, ele ali a puxar a camisola, a rasgar. E fui todo doido já, todo louco. E o Idio também teve cânticos, não os ouviste? Era. E depois teve, e eu por acaso estava aí. Tu estava a dizer que eu vi pessoal a apostar no Idio para ganhar e eu achei um bocado. Era um bocado estranho. Não. Só que ganha. Eu até fiquei chateado. Porquê? Por quem que o eliminou? O Big Show. E eu enerva-me. E foi exatamente como os outros todos foram eliminados no Royal Rumble. Opa, e essas coisas enervam-me. Eu adorei a parte final com o Miz e o Miz Dow. Pá, também teve sentido. A história que eles estavam a contar estava genial. O facto do Big Show ter ganho é que foi das poucas coisas que, para além do sol nunca se ter ido embora, foi das poucas coisas que genuinamente me irritou nesta WrestleMania. Foi logo difícil. Exato, primeiro começámos logo mal. Logo mal na porta. E depois foi: porquê? Não, foi o que eu te disse a semana passada, porque o Big Show era o único troféu que lhe faltava. Era o André. Porquê? Olha, sabes quem é que nunca ganhou uma... Não sei, por acaso ainda posso começar a jogar estas conversas. Não, mas quem... ele nunca tinha ganho uma por um mês. Está bem, mas o que é que ele ganha por ter agora, aos 40 e tal anos, ter ganho uma Battle Royale? Pensa nisto como um desporto que quer ganhar títulos a sério. O homem quer ganhar o título. Prontos. Agora para o ano já não ganha. Epá. E tens que pensar nisto como, portanto, o futebol ou o UFC. Eu percebo. Que assim? Eu continuo em choque, porque aos 40 e tal anos ainda estarmos... Ainda está para as curvas o homem. Isto... Epá. Ele agora até já faz vários elbow drops repetidos, parece o Dolph Ziggler em câmera lenta. Epá, só que olha lá. Tu não... É assim... As pessoas, eu já ouvi muitas pessoas defenderem que se calhar isto é para dar alguma, voltar a dar alguma credibilidade à Battle Royale, porque agora para o vencerem, como ele já foi um vencedor da Battle Royale, ele é um gigante, entre aspas. Só que a questão aqui é que, com ou sem credibilidade, mesmo que a Battle Royale tenha alguma credibilidade, eu não sei, a Battle Royale estava no pré-show. Exato. Dar credibilidade à Battle Royale no pré-show... É que estão aqui a trabalhar, estão a arrumar em direções opostas. Vamos dar o título ao Big Show, vamos dar a Battle Royale ao Big Show para credibilizar a Battle Royale. Só que a Battle Royale continua a ser vista como uma desculpa para todos estarem na WrestleMania, para todos dizerem que, olha, participaram. O enche chouriço, vá. Exato, portanto, mais valia, sinceramente, terem dado ao Miz, as pessoas fãs tinham feito a festa, tinha sido um daqueles... Não, mas eu acho que isto foi o... E sempre era aquela história em que o Miz, agora, podia ter este argumento contra o Miz do, olha... Despedi-me e ganhei a Battle Royale. Agora o Miz está a dizer o quê? Pois olha, despedi-me, perdi o meu emprego, perdi a Battle Royale. Não... Pronto, foi. Para nada. Foi. Epá, eu não quero dizer para nada, mas já foi para nada. Mas pronto. Não, mas eu gostei. Isto foi logo o Vince, logo de início, a dizer: vamos já dar ideias a estes gajos que isto não vai prestar. E depois tropeço. Olha, antes de entrarmos para WrestleMania, há uma coisa que eu quero dizer. Me tem estado a irritar também bastante, que é. Esta ideia de que nós, fãs, é suposto, agora pedir, entre aspas, é suposto sentirmos-nos mal por não ter, por acreditarmos que a WrestleMania ia ser má e por acreditarmos, por não termos dado uma oportunidade ao Roman Reigns. Olha, isso é tudo uma treta. Porque se há uma razão para nós, fãs, em geral, não termos acreditado que esta, não temos grandes expectativas para esta WrestleMania, é única e exclusivamente os últimos 90 dias de booking que a WWE teve. Acabou! Eu não tenho que. Eu, como fã, não tenho que pedir desculpas por não esperar grande coisa desta WrestleMania depois do que a WWE passou os últimos 90 dias a fazer. Que podiam dar bons combates? Claro que podiam! Mas este roster pode sempre dar bons combates, a questão nunca é essa. Agora, se criativamente eu não esperava grandes coisas desta WrestleMania, a culpa é do que eles tiveram a fazer. Foi da promoção deles, porque se os fãs. À última hora não acreditam no evento é porque a promoção não foi boa. E nós, como fãs, não temos nem que estar a ser recriminados, nem que estar a ser gozados por não acreditar que isto ia ser alguma coisa de jeito. Eu, por acaso, tinha essa opinião. Porque, aliás, se é uma das razões pela qual esta WrestleMania foi vista como sendo tão espetacular, foi porque os fãs esperavam o pior. Exatamente. Portanto, nem sequer venho com essa história de ah, vocês não acreditavam no Roman Reigns e agora vejam o que o Roman Reigns fez no main event. Espetáculo! Eu acreditava no Roman Reigns. Eu não acreditava no Roman Reigns como candidato ao título e como adversário do Brock Lesnar porque, guess what? Durante 3 meses eles fizeram de tudo para eu não acreditar nisso. Portanto, essa é a intenção. Essa é já aqui. Epá, não. Não. Não, a tua intenção não era fazer com que o Roman Reigns ao lado do Brock Lesnar fosse uma andota. Não era. Pá, não, eu acho que isto... Esta história do... Ai, tal... Sim, a WrestleMania foi muito boa e eles tomaram decisões criativamente certas. Boa, parabéns, crédito para eles. Mas se nós não esperávamos isso, a culpa não era nossa. Portanto, isso foi das coisas que estes últimos dias... Estou tão agressiva hoje... Pá, irritou-me. Isto irritou-me. Posso dizer genuinamente que... E olha, irritou-me mais do que o Big Show ganhar a Battle Royale. Credo, mulher. Irritou-me as pessoas estarem com esta conversa. Então, mas isto agora é assim, não? Fazer como aquele anúncio. Ah, pode acabar fora! O primeiro combate. Depois foi o... Como se esperava, o título intercontinental. É, que foi eu logo... Foi o que eu tweetei. Eu estava, pronto. Chegou o título intercontinental. Podia ver o resto do combate e ia meditar. Porque já estava... Porque eu só queria ver esse combate. Pronto, e acabei por ficar depois, mas gostei, foi extremamente. Teve algum spot. A minha questão era o que é que o Dean Ambrose vai fazer? E conseguiu me surpreender mais uma vez, malucado. Este é aquele combate em que os mid-carders se tentam matar. Yeah, mas tal e qual, mas gostei. Se bem que eu vou dizer, o Daniel Bryan e o andou assim um bocado escondido o combate todo. Foi por causa da lesão do pescoço. Foi a lesão do pescoço, eu também acho que sim. O Arthur também indo um bocado escondido. Pronto. Eu só acho imensa piada é o Daniel Bryan, uma pessoa com problemas no pescoço, e o Dolph Ziggler, uma pessoa que já teve vários traumatismos, andarem numa luta de cabeçadas. Também acho, é extremamente... E por falar em luta de cabeçada, epá, e aqueles gajos à cabeçada? Foi aquele momento que eu estava tipo com um cara de parvo a olhar para o computador a rir-me e eu, não... Estes gajos são demais. Tal e qual. E eu fogo. Eu gostei bastante também. Eu não sei, eu sei que eu não acredito, eu não dou crédito suficiente à WWE para achar que isto foi propositado. Não, não foi. Mas eu gostei da ideia deles terem, entre aspas, matado o Dean Ambrose para explicar o porquê que ele no fim não apareceu para impedir o Seth Rollins fazer isso. Sim, sim, tem a sua certa lógica. Tirando no... eu não acredito que eles o tenham feito com essa intenção. Não, mas o Dean Ambrose lembrou-se. Eu gosto de acreditar que sim. porque acho que faz mais sentido, fica mais fofinho, fica mais bonito. Fica mais bonito. Foi o Ambrose. O Ambrose é que se lembrou, ah, e tal, então, mas eu fiz uma promessa. Pronto, vamos ginar aqui. Mataram-me o Ambrose. Olha, já para falar com o Dean Ambrose, eu gostei. Foi da entrada logo desse combate que eu gostei mais. O gajo aparece ali, logo que só aparece o Exterminador, antes do Exterminador sequer aparecer. Yeah, ele estava muito mais fixe do que aparecia. Ali o gajo toca só ali o caralho. Eu, que é isto, menino? Ele estava muito mais fixe com a Triple H. É nessa de intrigas, mas a Triple H. Se calhar é por eu gostar mais do Dean Ambrose, mas pronto. Escalou. Não, gostei, olha, mas por acaso, por exemplo, o início do combate pelo título intercontinental, gostei, foi logo. Aí tá, o Arthur, que é um gajo que tem medo de alturas, faz um senton dive das roupas, tanto das cordas, não é? Um gajo, portanto, é isto que eu não me cabe na cabeça. Um gajo tem medo de alturas, vai-me fazer um voo fantástico por cima das cordas. Viste o suplex do Barrett? Ah, acho que foi ao Stardust. Sim, sim. O Barry parecia que sofreu mais. Parecia um The Rock a vender aquilo. Eu acho que foi o impacto. Ao stunner do Austin. Foi o impacto assim, da queda que o fez virar. Mas ficou bem. Pronto. Já para nos falar, não é aquela roupa esquisita de Stardust. Valha-me a Deus. Parece aquelas... E a escada! Parecia... E a escada! É, ele parecia que tinha saído de um videoclipe da Lady Gaga ou qualquer coisa. Era só brilhantes. Era bem fofinho. Clarila. Eu até gosto de escadas especiais, acho que até fica engraçado. Linda, parecia aquele cinto das meninas. Olha. Depois foi o Seth Rollins e o Randy Orton. Epa. Com o maior RKO que alguma vez vimos na história. Foi. Eu ainda estou com dúvidas, ou esse, ou com aquele quando foi com o Evan Bourne, mas ainda estou. Este foi melhor. Este foi melhor um bocadinho. Porque este, já viste o que é? Foi o Seth Rollins. Tipo, o Randy Orton à espera dele, o Seth Rollins mete-se em cima dele, o Randy Orton levanta-se, dá-lhe um pulso para o ar e depois é que o apanha e faz... Ih, está à espera. Não, está altamente... E mesmo o modo como cai o Seth Rollins no ringue e depois tanto vira-se e tal, em câmera lenta, aquilo fica altamente, parece. Eu comecei, que as minhas previsões começaram todas a descambar. Eu adivinhei tudo ou não adivinhei? Ah? Este ano as minhas previsões saíram todas furadas. Foi um espetáculo. Eu adorei. Eu adoro não saber o que vai. Eu adoro estar completamente errada quando as coisas que acontecem são boas ou são melhores. Quando eu estou errada porque o que eles fizeram foi porcaria, é que eu já não acho muita piada. Eu, se tivesse um euro ou milhões de WrestleMania, ganhava tudo. Até que o Big Show. Mas a questão pela qual eu disse que o Seth Rollins ganhava era... primeiro era porque eu não acredito, eu nunca, nunca acreditei em cash-ins no WrestleMania. Aliás, todos os anos era a mesma conversa. Ah, achas que este ano alguém vai fazer o cash-in? Não. Nunca achei, nunca acreditei, nunca sequer achei que cada vez poderia considerar fazer uma coisa dessas. E depois foi porque lá está, o Orton já se tinha vingado dele, já lhe tinha dado 10 minutos de história, portanto. Sempre pensei, ok, se calhar o Rollins ganha aqui. E o Orton pensa bem no global de tudo. Agora o Orton tem... Ora bem, eu ganhei o gajo que agora é campeão da WWE. Logo, mais um bocadinho de rivalidade, não é? Agora com o título. Sim, então já foi anunciado. Exato, já começou. Pela sua SmackDown, que eles vão lutar. E faz sentido. Aliás, o Seth Rollins foi tão bem promovido ao longo do último ano que eles sempre tiveram 3 ou 4 adversários prontos para ele. Sim. Ele nunca teve falta de adversários. Ao menos alguma coisa que façam de jeito, não é? O combate, eu não acho que tenha sido aquele combate da noite que toda a gente esperava que eles podiam fazer, mas foi bom. Já me gaste a dizer que era um combate da noite e para mim não foi, porque foi o combate em que eu até adormeci. Portanto, epá. Coitado. E nem ia tão longe. Não, não foi tão longe, mas eu estava cansado, não é? Tive que adormecer em algum. Eu vi durante o combate, e acho que foi espetacular, havia um meme. Sim. Em que, como ainda estava de sol e o sol ainda estava a bater na cara dos fãs, havia uma porção da audiência que estava toda de óculos de sol e havia um meme a dizer: o talento do Seth Rollins é tão grande, tão grande, tão grande que os fãs precisam de óculos de sol para poderem apreciar. Não é? O brilho que ele manda. Achei esse mesmo espetáculo também. Não, por acaso foi um bom combate. Foi um bom combate. E a seguir tivemos Triple H Sting. Epá, gostei! Eu parecia um miúdo a ver isto. Eu percebi. Ora bem, o Sting começa forte, está cansado, precisa de descanso. Quem é que aparece? DX. E eu, Essa parte aí estava tipo marking out. E combate, eu na altura descrevi-o com poucas palavras, que é, este combate primeiro, criativamente, não fez sentido nenhum, porque há aqui uma questão que é preciso entender, que é, a WCW, pronto, fechou as portas há 14 anos. Esta ideia de que precisamos de vencer a WCW é completamente retardada. Epá, desculpem, mas é. Eu sei que é, mas tens que esquecer os 14 anos. Ah, não faz sentido. Esta história não faz sentido. É que eu já nem sequer vou aos detalhes do teres os maiores inimigos da carreira do Sting aparecer para ajudar. Porque... Também, isso é importante. Eu já nem vou por aí, porque não sei se lembram, em 97, aquela história toda do Sting que demorou um ano, ele andava lá nos rafters, aquilo que toda a gente se lembra, ele estava a olhar para o NWO, ele estava a marcá-los a eles. O grande blow-off foi com o Hogan. Sim, sim. Pronto, eu já nem vou por aí, porque... Pá, eu não me quero chatear. Este combate foi mesmo naquela do... Eu não me quero chatear, nada do que aqui acontecer me vai aborrecer porque não vale a pena. Tanto que eu ainda pensei em não ver, porque eu tinha passado o ano todo a dizer que não ia ver o combate do Sting e acabei por vê-lo. Só que... E foi uma confusão. Aquilo foi... Estás a ver aquelas catástrofes, aqueles acidentes que acontecem, mas que tu não consegues parar de olhar porque... De certa forma... Classificas isto como um acidente? Até te entretém. Classificas aquele combate como um acidente? Epá, com tantas interferências, com tanta confusão... É a única maneira de fazer o Sting descansar um bocadinho. Pensa bem, o homem quer ser... O homem faz um splash do topo do canto do lado do coiso. Cansou-se logo. Logo aí, pronto, ele já estava cansado antes, pá. Eu estava a ver o combate e quando tocou a música da DX, eu aí... A minha reação inicial foi aí que eu parei de rir. E fiquei... Opá, a sério, vocês estão a gozar comigo. Vão já começar com invenções. Tipo, já fazem invenções suficientes durante o resto do ano. Já inventam porcarias e interferências. Isso. E é toda a hora o resto do ano. Na WrestleMania não podemos, não pode ser especial. Foi no momento em que a NWO apareceu que eu percebi... Ah, eu estou a levar este combate demasiado a sério. Mas estás... Portanto, vamos mas é levar isto na boa, vamos mas é rir, porque estamos aqui a ver tipos de 40 tal anos. Um jogo de futebol de lendas a criar fundos para pessoas. É a mesma coisa. Vamos mas é ver estes tipos de 40 anos a fingirem que uma história que acabou há 14 anos ainda é relevante hoje em tipo dia. Tipo de 40 anos, quem? O do Triple H? 40 e 50, porque o quê? 40, tens o Triple H, tens o Road Dogg, tens o... Acho que o Billy Gunn já está nos 50. Já passa. O Shawn Michaels está lá perto. O Shawn Michaels está nos 40 e tal. Já está perto de 50, que eu estou a dizer. O Hulk Hogan e o Sting estão nos 50. O Kevin Nash, não sei. Epá, eles têm todos mais de 40 anos. Sim. Portanto, por amor de Deus. E, epá, este combate foi lá está, mas aí a diferença... Foi hilariante. Eu ri-me. Aliás, eu no fim do combate eu já estava com dores de barriga e na cara de me rir tanto, só para tu teres a noção. Eu não estou a brincar, eu estava mesmo com dores. Eu também estava assim, mas era porque eu estava tipo, eu aí altamente que isto está a ser. A única coisa neste combate que eu me poderia... Eu também gostei, eu revia isto só para me rir mais um bocadinho. A única coisa neste combate que eu percebo que muitos fãs mais velhos não tivessem gostado e... Eu percebo. É que, mais uma vez, mostra o quão grande é o ego das pessoas que mandam na WWE. Nós acanhamos. E o quanto é mesquinha. Porque, epá, fazer uma história que começou com o Sting a tentar livrar a WWE na autoridade, transformar essa história numa WWE versus WCW outra vez... Só para dizer quando está mais que... Claro, quem venceu. Quem venceu é quem ainda está em televisão hoje em dia. Epá, eu acho que isso foi mesmo mesquinho. Passaram estes anos todos à espera do Sting e a primeira coisa que fazem com ele é vencer. Só para provar que da Lucida ali perdeu, nós somos melhores. Ai, tal, tu quiseste andar para ti, né? E toma lá uma derrota. Não, é que foi mesmo no sentido, não vieste há 14 anos atrás para levares na boca como levaram todos os outros, levas agora, exatamente. Que é para não ter mais esperto. O problema é que o Sting já não tem mais combate tanto naquele repertório para dar, mais um, talvez. Eu não acho, eu achei mesmo mesquinho e é daquelas coisas que me envergonha. Eu não me envergonho de gostar de wrestling, eu me envergonho de apoiar uma companhia que por vezes pode mostrar-te um comportamento tão mesquinho, tão relos, tão baixo. É que o que é que acontecia se o Sting tivesse ganho? O que é que acontecia se a WCW supostamente tivesse ganho este combate? Iam regressar. O SmackDown virava o coisa, como é que ele chamava? É isso mesmo, é que era já amanhã. SmackDown Nitro. Ficava. É que não acontecia nada. Isto é mesmo questão de ego e é mesquinho. E eu não me chatei porque, pá, o que acontece ao Sting é para o lado que eu dormi, não quer saber? Então. Só que, é pá, é mesquinho. É demasiado reles. O Sting, próximos combates, eles na entrevista que fizeram após a Raw, os fãs fizeram questão de não viste. Então, digo-te já o que aconteceu. O Sting apareceu lá, a Renee Young perguntou-lhe o que é que acontecia, o que é que ia ser dele. E antes dele começar a responder, os fãs começam a gritar pelo Undertaker. Ah, ok. E não foi gritar baixinho, foi. Gritaram pelo Undertaker. Eles já estavam quietinhos depois do main event. O Sting disse, ah, não sei. E os fãs gritaram ainda mais alto. E o Sting, epá, não sei mesmo. Portanto, eu não tenho qualquer interesse nesse combate. Oh, pronto. Olha. Eu também não, porque eu tenho medo. Tu também não, tu vai-te matar, tu passaste medo não sei quanto tempo a pôr fotos do Sting versus o Undertaker, todo desejoso de ver esse combate. Pá, mas será já este ano, para o ano é mais complicado. É pá, eu não sei mesmo, sinceramente, eu não estou interessada no combate, mas acredito que possam haver pessoas que estão, e pelos vistos há pessoas que estão. Eu gostava de ver, é aquela coisa, como o Undertaker quando volta sempre, é pá, está de volta altamente, gosto do Undertaker, depois vês no ringue a lutar e reforma-te. Aí, calma lá. Já lá vamos ao Undertaker. A seguir, houve uma promo do Daniel Bryan nos bastidores com a malta toda dos antigos campeões intercontinentais a fazerem. Pronto, darem-lhes parabéns, depois acabou com toda a gente a fazer o yes. Isto é piada, foi fofinho, foi engraçado. Foi o meu segundo melhor momento da noite. Qual é que foi o melhor momento da noite? Foi Paige? Então foi o terceiro, pera. Esquece-me sempre que a Paige é sempre o melhor momento das noites. Então vamos agora ao melhor momento da noite, foi Paige e AJ Lee contra as Bella Twins. O que é que achaste? Olha, gostei, não é? Até se safaram as Bellas, tendo em conta que coisa. E pronto, o AJ passou a maior parte do tempo fora de ringue. Isso, gostei extremamente da roupa que a Paige levava. Era extremamente... Estava gira e não sei o quê. Opa, pronto. Este combate, epá, não foi. Elas não se embaraçaram, não foi mal, mas também não foi nada de. Não foi especial. Mas tiveram mais tempo. Atenção. Sim, tiveram 6 minutos. O que é que sabe? Vê se não foram 5. A questão é que as pessoas. Vê-se? É, e qualquer coisa mais do que 30 segundos uma pessoa já fica feliz. Eu acho é que as pessoas. É assim, as pessoas... eu não estou a dizer isto porque vi fãs a dizerem, mas eu acho que nós, como fãs. Precisamos de perceber uma coisa que é que neste combate se tornou claramente óbvio: é que a AJ é mais protegida nesta divisão do que as Bellas. Isso é verdade. Deixa-me explicar uma coisa que é. Eu não estou a dizer isto porque os fãs estão sempre a dizer coisas de. Estão, mas não estou a dizer isto porque os fãs estão sempre a dizer coisas de Bellas. Eu estou a dizer isto porque acho que é uma das coisas que nós nunca nos apercebemos: é que a AJ é a única diva da divisão que não faz. O que as Bellas, entre aspas, fazem, que é, não veste os vestidos bonitos, não se prepara toda, não anda em entrevistas nos talk shows, não está no Total Divas. Ela não é a cara da companhia, não é a menina bonita da companhia que as Bellas fazem, porque as Bellas fazem todo o trabalho de PR, de relações públicas, sozinhas. Pronto, ok, a Natália também faz isso e etc, mas elas são o grande foco da divisão com PR e a AJ não faz nada disso. Tipo, eu estive a ver o red carpet do Hall of Fame e a AJ nem sequer apareceu. É que pelo menos a Paige não só está no Total Divas, como pelo menos a Paige apareceu lá e teve a dar entrevistas. A AJ não faz nada do que as outras divas. Mas o quê? Que a AJ levasse o CM Punk com ela? Não, calma, então a Paige também não tinha lá o namorado. Mas o namorado estava eu a ouvir a WrestleMania aqui, como é que eu ia lá estar? Não, mentira. O namorado da Paige estava no Hall of Fame, mas não apareceu em câmara com ela. Ela não. A AJ não precisava de entrar lá de braço dado com o CM Punk. Não, eu não estava a ver ela lá, eu não estava lá. O que eu estou a tentar explicar, assim, já percebi o Tiago. O que eu estou a tentar explicar é que para uma diva que não faz nada do que as carinhas bonitas são suposto fazer, ela é incrivelmente protegida. Porque vamos lá ver o que é que se tem passado na carreira da AJ, vá, no último ano. Em 2013, em agosto, fez aquela pipe bomb shell, como o CM Punk lhe chamou, em que basicamente disse que nenhuma delas estava lá por mérito, só estavam lá porque ou tinham andado a fazer favores aos oficiais da WWE ou eram de uma família conceituada. Depois passou todos os outros meses até à WrestleMania a vencê-las a todas em pay-per-view. Sim, ela nos shows semanais até perdia frequentemente, mas depois chegava sem o título em jogo. Chegava a hora da verdade, pá, limpava-as a todas, sem problemas. Chegou à WrestleMania, venceu-as a todas num combate. Foi mesmo, meteram a divisão toda num combate e a AJ venceu-as a todas. E quando ela perdeu o título, a única altura em que ela perdeu o título foi quando foi para a Paige, que nem sequer estava na divisão. Exato. E foi depois de ter feito uma promo a dizer que era melhor que aquela divisão toda. E depois foi-se embora, foi casar-se, foi mudar de casa. Pá, eu acho que toda a gente na WWE tem direito de tirar, fazer umas férias por quaisquer razões pessoais. Pá, as Belas também já se foram embora durante meia dúzia de meses há uns anos atrás, portanto acho que toda a gente tem direito a isso, para fazer uma pausa, seja para reorganizar a vida ou para se casar ou para tratar de tudo. E pá, e depois quando voltou, a primeira coisa que fizeram na noite em que ela voltou foi dar-lhe o título. Ela começou a trocar o título com o Paige, esteve sempre em rivalidades principais e e no domingo teve num dos combates, no único combate de divas na WrestleMania, onde basicamente fez a campeã das divas desistir. Bitch. Portanto, eu não estou contra, eu não digo que sou, eu não estou contra isto, porque acho bem que a AJ seja protegida e acho bem que eles protejam um talento como este, em vez de serem mesquinhos e a castiguem por causa das coisas que, pronto, por causa da relação que eles têm com o CM Punk. Mas acho que quando começamos com aquela história toda do as Belas só estão na posição que estão por causa de John Cena e de Daniel Bryan, epá, eu não digo que não, mas continuam a estar um patamar abaixo que a AJ, e acho que é engraçado. É engraçado. Acho que é engraçado mesmo ver como o Vince, porque isto tem que ser coisa do Vince, porque ninguém faz um booking tão obviamente, não a trata de forma tão especial. Tem que ser o Vince, não é outra pessoa qualquer. Tem que ser a pessoa que está a tomar todas as decisões. E acho piada. Acho mesmo muita piada. E pronto. Ele sabe que, pelo menos naquele roster, é o melhor que lá está. No principal. Eu gosto bastante da AJ. Epá, eu prefiro que estejam a proteger uma das divas mais interessantes de divisão do que estejam a proteger, vá, a Nikki. Ou a Brie, ou outra coisa. Eu acho que a Brie está melhor em ringue do que está a Nikki. Mas estão melhores as moças. Epá, a questão é que elas não estão ao mesmo nível, melhores o suficiente para os fãs começarem a vê-las com outros olhos. E isto foi uma coisa que eu estive a discutir, porque não sei se já viste a Raw. Já viste a Raw? Sim, sim, sim. Eles nos combates de divas, os fãs foram, pronto, passaram grande parte do combate com fãs. De Bella Sucks. Epá, ainda foi só isso. Portanto, no intervalo começaram a gritar à Nikki, you suck, Cena. Então, you suck, Cena. Não foi no intervalo, durante o intervalo. Eu vi a Raw em direto e enquanto a Raw estava no intervalo, no Twitter estavam os jornalistas e os fãs que lá estavam a dizer todos: estão agora a gritar you suck, Cena à Nikki. E agora passaram para a Brie, estão a dizer you suck, Ryan. Também já disseram you suck, Tyson à Neri. Também já disseram you suck, Uso para a Naomi. As únicas fãs a que eles não gritaram nada do género foi a Paige e a AJ. E o que as pessoas precisam de perceber, porque depois as pessoas começaram a dizer estes fãs, porque são os fãs fanáticos que estão a pedir à WWE para dar às divas uma oportunidade, give divas a chance. Mas depois, quando tem um combate de 13 minutos, como tiveram na Raw, foi o comportamento que se viu. E o que as pessoas precisam de perceber é que os fãs não vão dar uma oportunidade às Belas enquanto elas não fizerem algo, enquanto elas não tiverem um daqueles holy shit moments. Em que, oh meu Deus, ela fez aquilo, ela fez aquela manobra, ou ela fez aquilo. Enquanto elas não mudarem a percepção que eles têm delas, assim de uma forma repentina e chocante e em grande, os fãs não vão dar uma oportunidade às Belas. Se eles tivessem lá posto um combate, AJ vs Natália, durante 13 minutos, os fãs não tinham tido aquele comportamento. Também. Epá, às belas, eles não vão mudar a percepção dos fãs em relação às belas assim. Tem que ser de repente. Tem que ser, holy shit, I can't believe the Bellas did that. Tem que ser de repente, tem que ser em grande. Não pode ser assim, não pode ser devagarinho. Os fãs não vão ter paciência para isso. Nem sequer vão dar a oportunidade para que isso aconteça. Se bem que, olha, por exemplo, nas belas, eu não gosto mesmo dela porque é porque, não sei se elas são assim na vida real, que acho que sim, não é, devem ser, mas é aquele estilo de diva mesmo que eu não gosto das gajas. Eu esqueço, moças assim. Eu não gosto. Eu não empatizo muito com elas. Eu não crio uma grande empatia com elas. Porque eu sinto que tudo... Elas não são genuínas. Eu sinto que elas são mesmo as Barbies plásticas. É que eu não sinto qualquer genuidade. Ou qualquer... Epá, sentimento da parte delas. Eu quando vejo uma promo, uma entrevista da AJ, ou quando vejo uma entrevista da Paige, ou quando... Quando vejo estas pessoas a falar, ou quando vejo, por exemplo, a Ronda Rousey, que vai ser um dos tópicos de conversa de hoje, quando vejo a entrevista da Ronda Rousey, que já vi várias para promover as lutas dela na UFC, eu sinto que há ali emoções, sinto que há ali uma pessoa mesmo, uma pessoa genuína e humilde a falar com as pessoas. Quando eu vejo entrevistas das belas, eu não sinto que elas estão a ser genuínas, não sinto que elas estão a ser verdadeiras, não sinto que elas estão a ser sequer sinceras, sinto que é só um trabalho, não é importante para elas. Epá, elas falam de como aquilo é a vida delas, de como elas trabalharam bastante para chegar até ali, de como se esforçaram bastante, de como merecem aquele título, mas eu não sinto isso. Há qualquer coisa nelas que não está a transmitir para mim como fã, e eu sinceramente tenho pena. E não, mesmo ela nota... Se calhar são duas miúdas, porque se calhar elas até são fixes. Sim, até podem ser fixes, mas eu, por exemplo, eu raramente vejo Total Divas, mas quando vejo... Eu deixo de ver. Eu deixei a temporada, eu não apanhei nada da Paige porque apercebi-me que ver a Cameron em televisão, mais vezes em televisão, estava a tornar um... Essa aí nem sequer falo dessa, não é? Uma pessoa que vai fazer um pin com um gajo de barriga para baixo, valha-me Deus. Eu já nem vou aí porque... Ei, Jesus. Eu estou a dizer das belas, digo todas, a todas as outras. Opa. Para todas as outras, pronto, tu percebes o que eu estou a dizer. Eu sei, nesse combate das gajas houve o melhor momento desta nos últimos anos nesta divisão. O abraço da Paige e da AJ. Também, mas não, as gajas, uma gaja, a Paige pegou nos cabelos da Brie e mandou-a contra as escadas. Adoro. Foi o melhor momento hardcore na divisão. Foi muito mais hardcore que a divisão alguma vez vai ter. Depois tivemos a melhor entrada de todas, o Rusev de Tank. Tank, minha gente, Tank. Tank. Ele também já é um Tank em si, pá. Eu estive a pensar no que é que poderia ser mais badass que uma entrada de Tank. E acho que é o Brock Lesnar a vir de helicóptero. Nós temos de ter o Brock Lesnar a vir de helicóptero, tipo, ele se cai de paraquedas ou qualquer coisa. Isto é a única coisa que pode bater a entrada do Rusev. O que é que achaste? De Cena Rousseff. Achei que o combate foi pior que o do Fastlane. Eu também acho. Também achei. Acho que foi mais morto e tudo. Não tem... E acho que o fim, opá, concordo, foi por causa de tirarem a Lana e não sei o quê. Mas, opá, foi um bocadinho... Não estava à espera. Pensei que fosse acabar de um modo mais... Opá, não sei. Estava à espera de uma coisa melhorzinha. Eu não gostei do final na altura... Porque pensei, epá, eles estão mesmo a separá-los. É que eu não quero ver a Lana e o Rusev separados. Mas eu já sei que ela apareceu nas gravações da SmackDown com o Rusev, portanto, pode ser que tenha sido só, um arrocinho. Sol de pouca dura. Okay. Tenha sido só um arrocinho. Ai, mas eu adorei quando ela atirou o sapato. Tão fofo. E aí, tão fofo, também acho. É tal e qual. Fofinha. Ela quando tirou o sapato, e eu, Lana, o que é que tu estás a fazer? Mas isto para que ela tirou o sapato? Eu gostava que ela tivesse cansado, que ela tivesse mesmo cansado assim. Eu que tenho feito como ela atirou o mesmo sapato, tão fofa. E depois tipo meteu-se ali no canto, fazer beijinho. E depois tipo ela atirou o sapato. E eu sei que ela não tinha intenção de cansar o sino, mas eu tinha morrido boa se ele tivesse batido na cabeça do sino. Imagina que dava cabo dele. Furava um olho ao canto. Eles estavam de costas para ela, pá, como é que furava o olho? Lá está. Eu gostei bem, foi dela tipo... A saca do sapato e tipo está ali à espera às tantas, manda o sapato e depois tipo faz uma cara de bad santa, o quê? Vou fazer um beijinho, caralho. Estou fixe, gostei bem, sinceramente gostei bem. Pronto. Gostei bem desse momento. Não, o fim não Felizmente. está, foi o que eu disse. Hã? O fim foi o que eu disse. É um bocado morto o fim. As Para minhas acabar previsões. com a streak do Rusev, pensei que fosse uma coisa mais em grande. Se calhar. Mas olha, assim ao menos eles também não dão tanto destaque à ideia dele já não estar invencível, porque ele agora depois na Raw também voltou a squashar. Foi o Goldust, se foi o Se Goldust. formos falar da Raw, tenho que falar sobre esse assunto, que eu não percebi essa parte. Ok, o que é que... mas do Rusev e do Sim, Goldust. porque não foi tanto o combate em si. Se o Cena faz um pedido, portanto, não é um. Isso Opa, agora é. falta uma palavra. Sim, faz um open challenge. Exato. Porque é que o Rusev não Não apareceu? aparece. Por acaso eu Não, me é. importei, quer dizer, apareceu o Dean Ambrose, limpou a casa, bom combate, acabou. Isto é daquelas coisas na WWE que eles não conseguem fazer sentido a 100%, então fazem só 95%. Tens o Brock Lesnar a exigir uma desforra, e não tens nem o Daniel Bryan a dar uma desforra ao Barrett, nem o Rusev a dar uma desforra ao. Nem o John Cena a dar Epá, uma desforra ao. A razão para isso mas é essa bastante parte. simples, é que o Bryan e o Barrett, embora eu duvide que isso aconteça nessa altura, ainda podem ter desforra no pay-per-view e o Lesnar não vai estar no pay-per-view e o Rusev e o Cena também, portanto. Mas nessa parte até com. Epá, até percebo, porque o Bryan e o Ziggler foram os últimos no Ah, escalão. ignora-se. E o Barrett, como que diz, ai tal, eu não estou preparado agora. Aquelas Aquele coisas Barrett. que uma pessoa tem que aceitar porque eles têm que ter aquela história para se livrarem do Lesnar. Sim, Bem, sim, sim. a seguir tivemos o. Depois que tivemos a história da Rousey, do The Rocket. Melhor momento da noite. Não, foi segundo. Não, diz já tu o que é que achaste do assunto. Diz. Epá, adorei. Quando vi o The Rock, eu. Olha, pronto. Não, quando vi, para já, o Triple H e a Steph, por muito mais que eu goste deles e não sei o quê, a fazer uma promo na WrestleMania, eu, por amor da santa. Vós não me estragueis isto, que isto até está a ser porreirito. Depois aparece o Rock e eu, pronto, vem aqui fazer entreter aqui um pouco. Agora, quando aparece a Ronda, eu, nah, isto sim já é coisas em condições. Eu gostei, pá, porque a Ronda é a Ronda. Gostavas de ver a Ronda num combate? Eu acho que vamos ter a Ronda num combate, Mas que é diferente. gostavas? Eu gostava, eu não gostava, eu adorava, eu amava uma coisa assim louca. Contra o Triple H, faz Contra favor. os Triple H, não é? Contra a Stephanie, é contra os Triple H. Não, coitada da Steph, coitada dela. Eu gostei. Gostei, eu adorei, eu gostei bastante deste segmento porque lá está. Foi um bocado longo, mas. Sim, mas eu acho que foi longo pelas razões certas, porque eles deixaram a antecipação crescer, deixaram. Sim, sim, sim. Tu vais reparar, tipo, eles já tinham mostrado que a Ronda estava lá no início do evento, mas quando o The Rock, depois de lá instalado, ele foi para o pé do sítio onde estava a Ronda, eles não mostraram em Yeah. televisão, foi primeiro os fãs a gritarem por ela, só depois é E que eles mostraram depois. que o The Rock estava a olhar para ela. Portanto, eu acho que eles fizeram bem, deixaram bem. Sim, Deram sim. tempo nos sítios certos. O que é o que me irrita. Irrita-me. Eu Lá vem ela. acho uma pessoa espetacular. É uma atleta fenomenal. É absolutamente dominante na UFC. E é a maior estrela da UFC neste momento, por alguma razão. Só que. Ela consegue ser vilã, reparaste na promo Mas ela dela? não foi vilã nenhuma, pá. Aquilo é uma. Não, não, não, repara lá, ela foi arrogante. Mas lá está. Cada ringue que eu entro, meu ringue. Oh, isto é arrogância, pelo amor de Mas Deus. os fãs adoraram. Também eu, A mas. questão é que o Triple H e a Stephanie chegaram ali e disseram: Nós temos toda a gente nas nossas mãos. Toda a gente que está ali, que está ali no, nos bastidores, toda a gente que está ali no aquele plantel está nas nossas mãos. Nós somos donos disto tudo. E as pessoas que apareceram para os interromper, para os mandar dar uma curva, literalmente, foram as únicas pessoas que não fazem parte da WWE. Foi The Sabes Rock. que eu pensei que ia aparecer o Vince? Foi The Rock. Ele já é mais um ator de Hollywood do que um lutador de wrestling. Ele é mais. Nós vamos sempre vê-lo como o The Rock, mas ele para as massas, para os fãs, Sim, é um ator. para fora do The Boy, ele é um ator de Hollywood. E a Ronda Rousey, que é a estrela da UFC, ela está sob contrato para outra companhia, a UFC. A mensagem que isto manda é horrível. Porque tu tiveste duas estrelas que não são da WWE, que não estão na WWE, tu basicamente disseste que a autoridade tem razão. Porque se de facto tiveres um combate entre, ou um combate entre o The Rock e o Triple H com as outras duas nos cantos, ou um combate tag team, se esse combate ditar o fim da autoridade, que é o mais provável, se acontecer esse combate, vai ditar o fim da autoridade, tu estás a dizer que a autoridade tinha razão. Tu estás literalmente a pôr a autoridade acima de toda a gente que tu tens. Portanto, todos aqueles pequenos momentos ao longo dos últimos anos em que tu tens tido, que eu tenho dito, ah, lá está a autoridade a fazer demais estes tipos apenas meros peões. Quando, como fizeram do Rusev no Survivor Series, como às vezes fazem do Seth Rollins e dos outros dois palhaços, que são o Big Show e o Kane, quando começam a dar-lhes sermões como se eles portaram como crianças, ou com o Daniel Bryan, ou com o John Cena. Quando eu digo que nesses momentos eles estão a tratá-los como meros peões, como palhacinhos em que eles não têm qualquer consequência, é verdade. E agora fizeram isso ao roster todo, literalmente tudo. Eu não estou a dizer isto na ideia de, ah, se calhar precisas é de uma diva ali e de um lutador. Ah, se calhar sim, mas nós temos que ver isto como, foi como eles disseram no Hall of Fame, como o Shawn Michaels disse no Hall of Fame. Isto é um negócio e o objetivo aqui é fazer dinheiro e é vender a WrestleMania 32, é encher aquele estádio enorme. Eles querem fazer isso e tudo bem. Eu percebo porque te parei aqui a Ronda Rousey e eu percebo que parei aqui o The Rock. Mas não mandem esta mensagem, porque vocês não, a WWE não vai conseguir promover os lutadores que têm no roster, não vai conseguir promover o talento que ali está, quando ao mesmo tempo está a dizer que eles são todos irrelevantes, inconsequentes. Porquê é que tu achas que tu nesta altura ainda estás a trazer estrelas da Attitude Era? Ainda estás a dar destaque às estrelas da Attitude Era? Porque toda a gente olha para as estrelas da Attitude Era, olha para o Drew Rock, olha para o Austin, olha para o Triple H e diz, ai, isto são estrelas a sério. Sim, o John Cena, o Daniel Bryan e o Randy Orton são estrelas, mas não chegam aos calcanhares daquelas estrelas, daquelas lendas. Aquilo é que eram estrelas a sério. E porquê que as pessoas veem assim? Porquê que as pessoas olham para os talentos de hoje e veem-nas assim? Porque são por causa de momentos como estes, são por causa de mensagens, coisas pequeninas como estes, são por causa de detalhes como estes, que dizem, ah, eles são estrelas, mas não são tão grandes estrelas como nós, por amor de Deus, calma lá. Epá, eu não sou, eu não quero ver a Ronda Rousey a lutar na WWE. Eu não me importo que ela lá apareça e que ande a dar judo throws a toda a gente, mas um combate, epá, eu não quero, porque se a WWE fizer um combate e o combate durar mais do que 14 segundos, vai ser uma palhaçada. Porque a Ronda Rousey é conhecida por, neste momento, estar a conseguir tornar as lutas dela transmissíveis no Instagram. Mas tu nisso estás bem, porque um combate de divas também só dura 30 segundos, por isso a coisa que propôs. Eu não me importo que ela apareça lá no canto do The Rock, mas... E dê meia dúzia de estaladas à Stephanie, mas... Epá, um combate simplesmente não vai ser credível. Eu não consigo ver a Stephanie... Eu não consigo ver ninguém na WWE, com exceção do Brock Lesnar, em ring com o Rousey a durar mais do que 14 segundos. Olha, era interessante. É fácil. Ronda Brock. Isso, nem sequer devem fazer, calma lá. Mas eu acho que... Eu diverti-me bastante com o segmento, gostei. E acho que a Ronda foi uma estrela. O melhor momento foi ela trazer uma t-shirt com o Vegeta a dizer over 9 mil e tal. Lá está toda a gente a dar a Ronda, porque é verdade, ela gosta de tudo. É a típica gaja que os gajos gostam. Maria Rapaz, epá, ela é uma estrela. Tu viste mesmo a aura dela, a pose dela, a atitude dela. Ela é uma estrela. Foi logo a maneira como ela subiu da barreira e saltou para dentro. Não, disse lá. Qualquer ringue em que eu entrei é meu. Portanto, vai-me usar. Isso é arrogância. Não é? Eu disse, foi dos pais. Ronda's gonna kill you. Não, esta moça tem futuro na WWE. Caso um dia acabe a carreira no UFC, pode vir. Olha lá. Ninguém vai levar a sério. Não, nessa altura a divisão das divas já é tudo anexo. Não, ninguém vai levar a sério a ideia de alguém durar dentro de ringue mais 10 segundos. Porquê é que tu és assim? Opa, porque é verdade! Tipo, mas ela vai entrar e vai para o NXT. Olha lá, foi como o Mike Tyson. Tipo, andar a fazer uma carreira, a vencer as pessoas em segundos. E tu queres metê-la num combate de 10 minutos contra divas que nem sequer... Contra a Stephanie, que nem sequer lutadora é. É que a Stephanie nem sequer é lutadora. É uma lutadora da vida? É pá, batatas. Não é. Mas à frente, vai, já que já... Não, olha, peraí, nesse segmento, a melhor coisa que eu gostei foi a parte do Rock dizer que tirava as tripas, não, as trompas de falópio da Steph e saltava a corda com elas. Eu gostei, parti-me a rir com isso. Eu gostei foi do Rock virar-se para a Stephanie e dizer assim: Stephanie, espera lá que eu tenho que te explicar o que é que isto a olhar assim. Sim, sim, não, essa parte toda, pronto. É, mas é que tipo, as entradas da Ronda na UFC. Tipo, toda a gente diz isto, e é verdade, são as melhores entradas. Ok, vá, se calhar vamos ignorar aqui que o Finn Balor existe durante um bocado, mas é que são das sim. melhores entradas que se pode ter, porque ela entra ali e é mesmo com uma cara do eu vou-te matar, e tu não me apareces à frente. Tal e qual. É que ela, tipo, está com uma cara de má. Ela deve ser uma patalhoca. E ela entra ali com uma força, não, é tipo, é uma estrela. Ela tem um carisma, tem aquele it factor que é uma coisa espetacular. Ela é uma estrela e o rei. Bem, mas há uma coisa? Passa à frente. Ou posso passar? Não, passa à frente. Bray Wyatt Undertaker. O que é que achaste? Extremamente respeito. Por quem? Muito respeito pelos dois indivíduos. O Bray Wyatt conseguiu criar uma rivalidade sem sequer o outro estar presente. Conseguiu pôr tudo à espera o que é que o Undertaker vai fazer, e o Undertaker é o Undertaker, logo, pronto. Respeito, é acima de tudo. Eu vou dizer uma coisa, eu todos os anos, nos últimos anos, desde a WrestleMania 28, tenho andado a dizer que me custa ver o Undertaker a lutar, por causa também, da forma como ele aparece, porque ele parece sempre... É que a idade, tipo, nos últimos combates que temos visto na WrestleMania, até na WrestleMania 29 com o CM Punk, quando eu vi, tipo, notou-se mesmo, tipo, vê-se mesmo a idade na cara dele e pronto, vê-se que ele não está na melhor forma e custa uma pessoa que é fã vê-lo naquele estádio. Mas este ano, digo-te, soube-me tão bem ver o Undertaker. Pois soube. Parecia tão saudável e tão saudável. Melhor que o ano passado. Ele nunca esteve tão bem. Ele desde a WrestleMania 26 com o Shawn Michaels, que ele não estava tão bem. Ele fazia-me lembrar o Undertaker quando era para aí em 2007. E toda a gente andava a fazer comparações. O Undertaker que apareceu no WrestleMania 20 em 2004, que foi quando ele também apareceu com o cabelo. Ah, com aquele cabelo, sim. E com as calças. Okay. Ele há anos que não estava tão bem. É que nem nos combates que nós ainda consideramos bons, ele estava com um ar tão jovem e tão saudável. Só por essa razão apenas, e fico feliz por este combate ter acontecido, porque se eu vou ter uma última imagem do Undertaker na minha cabeça, seja dele jovem, com um ar saudável e em forma e bem. Epá, a sério, eu... Eu achei que ele estava a ficar um bocado cansado quando foi para a altura do fim do combate. Bem, mas isso... Mas... Oh, eu percebo, não é? A idade e não sei o quê, é normal. Mas, epá, comparado, por exemplo, com o combate do ano passado, há 2 anos, nada a ver. Epá, e eu digo-te, quando o vi, senti um alívio e uma alegria. Epá, ainda bem, gosto de ver assim, gosto. Isto assim sabe-me bem. É que o que custa tanto ver o Undertaker voltar ano após ano, além de saber que ele basicamente andava a fazer cirurgia para se montar toda outra vez, é ver a forma como ele aparece. Epá, e assim... Gosto, passou-me bem, gostei de ver. Eu gostei. Foi o que eu tinha dito antes. A entrada dele, de certeza que ia ser assim normal, normalíssima. Uma entrada ao Undertaker, não é? Noite. Ele basicamente acendeu as luzes, mas não acendeu nada. Oh, assim, não estou a dizer isso, estou a dizer. Tipo, não ia haver aquelas coisas espetáculo, não sei o quê, tipo zombies a agarrá-lo ou qualquer coisa. Ia ser uma entrada Undertaker normal, pronto. E depois quando ele vi com aquele casaco e com as calças e não sei o que, eu pá, isto Undertaker é de 2007, para aí. E isto é tipo o The Phenom. 2004. É que ele, sim, desculpa. A entrada do Undertaker, por si só, já é espetacular. A única coisa que está na entrada do Undertaker é estar de dia. Oh, bem, está bem. Esquece. O grande vilão da WrestleMania foi o Sol. Sim, foi o Roman Reigns, foi o Sol, foi ainda. Mas gostei de ver uma WrestleMania em dia, por acaso acho que gostei. Não gostei, nem não gostei mesmo. Eu acho que tira importância ao evento. tira importância e destaque aos últimos combates. Aquilo da WCW que era na Beach, olha lá o que era. Então, quando eu decidi dar pá. Não sei, perdeu, não, viste? Acabou. Não se fala mais nisso. Mas consigo sempre viver os momentos na WWE Network por 9,99€ O mês. que é que achaste deste combate? Mas gostaste do combate? Eu Eu gostei. adorei aquele momento que toda a gente também adorou, em que o. Eu, Spider. Epá, é Nossa. daqueles momentos Mas tão eu notei logo, fáceis quando de eles criar, ficam. mas são. Eu notei logo, mas o Undertaker caiu daquela forma e o Bray Wyatt estava à frente dele. Portanto, na posição em que ele estava, eu. Isto vai acontecer aqui, eu vais se levantar os dois ao mesmo tempo. Não foi ao mesmo tempo, mas foi o que aconteceu. Mas é que foi um daqueles momentos icónicos em que, ok, está aqui, tens aqui o jovem que está a tentar provar que é o sucessor, que é a grande estrela, E vem o velhote. mas vem aqui o veterano mostrar como é que as coisas se fazem. Venho o velhote partir isto Não, todo. gostei bastante. Gostaste do resultado de Undertaker vencer? Opa, é aquela coisa, esquece. Eu neste combate não conseguia escolher quem é que vencia, quem é que queria vencer. Não há hipótese. Não quero o Undertaker a perder o torneio na WrestleMania, mas também não queria o Bray Wyatt a sair por baixo, não é? Eu Mas, acho que epá. o resultado foi inteligente. Eu vou Sim, já dizer uma sim. coisa. O que eu vou dizer a seguir, eu não acredito que isto foi a forma que a WWE pensou e não lhes vou dar tanto crédito. Se calhar foi, mas eu não lhes dou tanto crédito. Tão Não, mal. mas é porque eu passei imenso tempo sem saber como que ia vencer. E ultimamente escolhi o Undertaker porque, pá, já disse em vários sítios, não acho que fizesse sentido ele ter duas derrotas e mesmo assim voltar, que é para depois se reformar. Não fazia sentido. Só que eu acho que eles fizeram a escolha certa no vencedor porque o Undertaker venceu 21 WrestleManias de seguida, consecutivas. Vamos ignorar que ele faltou a duas. E ele ganhou essas WrestleManias por alguma razão. Seja pela qualidade dele, seja pela vontade dele, seja pela força, seja pela garra. Ele ganhou aquelas WrestleManias por alguma razão. E essa razão não deixa de existir, não desaparece. Só porque ele perdeu numa, só porque se provou que ele podia perder. Porque o combate do Brock Lesnar fez, a derrota contra o Brock Lesnar provou que ele podia perder na WrestleMania. Portanto, as pessoas achavam que era Exatamente. impossível. Só que lá porque ele pode perder, não quer dizer que o que ele fez durante os outros 21 anos tenha desaparecido e que isso vá agora tornar-se um hábito. Ele não deixou de ser aquilo que era antes da WrestleMania 20, antes da WrestleMania 30, só porque uma anomalia, uma exceção, uma força da natureza como o Brock Lesnar apareceu. Porque é isso que o Brock Lesnar é. Brock Lesnar é uma força da natureza. Brock Lesnar é uma exceção, é uma anomalia. Aquela derrota na WrestleMania 30 provou que o Undertaker podia perder. E também provou que o Brock Lesnar era mais do que uma simples besta. Mas se o Undertaker tivesse perdido contra o Bray Wyatt, o que tu tinhas provado é que nem o Brock Lesnar é assim tão especial, porque já não é o único, como que o Undertaker tinha passado 20 e tal anos a fazer na WrestleMania não tinha significado nada, porque ele ganhou durante 21 WrestleManias, mas olha, aquilo que ele tinha que o fez ganhar já a perdeu. Porquê? Porque agora está a perdê-las a todas. Estás a perceber? E eu acho que os Exatamente. fãs, eu não estou a falar de nós fanáticos que estamos com problemas porque o Bray Wyatt já anda duas WrestleManias sem vencer. Não, eu estou a falar do geral, das massas, estou a falar de toda a gente. Eu acho que os fãs não teriam visto uma vitória do Bray Wyatt como a consolidação dele. Acho que o teriam visto como, ah, então assim isto foi tudo uma palhaçada. Isto não significou nada, porque agora o Undertaker já anda a perder. Perder já é demasiado banal. Estás a Exato. perceber? E eu acho que essa vitória do Bray Wyatt, como passaria a ser visto como banal, uma derrota. Porque é assim, se tu vês a derrota contra o Undertaker, a derrota do Undertaker para o Bray Wyatt como banal, a vitória do Bray Wyatt também é banal. Tu não podes ter a derrota a não significar muito e a vitória a significar bué. Uma coisa leva à outra. Se a derrota é banal, porque pronto, já começa a acontecer, já é mais do que uma vez, então a vitória também é banal. E se a vitória é banal, tu não estás a ajudar a Bray Wyatt, não estás a consolidar. Portanto, eu acho que ultimamente o resultado foi o correto e eu percebo que custa quando estamos à espera daquela grande vitória que vá consolidar a estrela, mas esta vitória não ia fazer isso. Eu disse já na última edição que não sabia o que é que uma vitória contra o Undertaker podia fazer pelo Bray Wyatt. E acho que a decisão certa foi tomada, sinceramente. Sim, o Undertaker saiu por cima. Já, por isso já sabes, próximo WrestleMania, Sting Undertaker. Espero que o Undertaker vença. Pelas mesmas razões que eu disse aqui. Opa, mas lá está. É aquele estúpido. Afinal, o Sting veio fazer dois combates à WWE para perdê-los. Assim, qual é que é o mal? Okay. Ah, pronto. Peço desculpa também. Não. Epá, eu sinceramente... Eu não vou chatear pelo Sting. Porque... Ai, meu Deus. Oh, deixa aí o homem entre as patinhas. Se havia um combate para o Sting ganhar, era este com o Triple H. Epá. Acabou. Com o Undertaker voltamos a ter o argumento que eu acabei agora mesmo de dizer. Tu não vais dar uma derrota ao Undertaker contra o Sting. Porque tu não podes fazer o Undertaker começar a... Olha lá, é a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa que agora o Rusev, depois de ter sido derrotado pelo John Cena, começar a perder. Tu achas que o Rusev agora deve começar a perder? Não! Eu acho que porque não. Ele foi dominante durante este tempo todo, durante este ano inteiro, por alguma razão. Se ele agora começa a perder, tu começas a trivializar o Rusev. Tu começas a dizer que ele é só mais um. Cosmo. E o Undertaker, sim, o Undertaker é uma lenda, mas o legado que ele criou na WrestleMania tornou-se mais do que apenas o legado do Undertaker. Começou a tornar-se o legado da própria WrestleMania. É que já não é só o Undertaker, é o legado que ele tem. E tu trivializas esse legado todo se o Undertaker agora começar a perder. Pá, acabou, é verdade. Sinceramente, eu contra Undertaker Sting, pá, eu nunca quis ver esse combate, eu nunca percebi qual é que é a pancada. Olha, só espero que se realizarem esse combate ao menos tenham a decência de fazer as entradas de noite. É só o que eu digo. Não, o próximo é onde? É em Texas. E... É, já é a noite, não, lá naquela zona já é a noite. É bom que seja, senão olha, está a pelo sol. É o último combate da noite. O que vai? Vai ser no pós-show. Era giro, era. Não, porque o Undertaker não pode lutar no pós-show, por amor de Deus. A seguir tivemos o grande main event. E o Roman Reigns. Ai, o Roman Reigns. O Brock Lesnar, o nosso grande rei, foi recebido. Ele é o maior face da companhia agora. Suplex City, bitch. Só por causa disso temos uma música. Então, Jesus. Uma coisa que eu não gostei foi do Roman Reigns entrar pela multidão, porque foi... Um bocado estúpido. Porque foi naquelas... Vocês já sabem que eles o vão odiar. Vocês já sabem que ele vai ser vaiado. Portanto, para que é que vais fazer isso? Eu percebo que é especial, eu percebo que é a entrada que ele ficou com o que ele ficou desde o Shield. Mas, para quê? Que é para vermos, por exemplo... Que era para ver se alguém o esfaqueava antes. Sim. Estes fãs não são assim tão hardcore. Não, mas foi... A entrada dele, com bofias e tudo, faz lembrar o UFC. Até me dará ele ser visto como estrouxe. Não, mas atenção, eu gostei do Roman Reigns no combate. Calma, já lá vamos. Deixa-me só voltar a dizer que nada, eu antes de Lesnar aparecer, eu só disse esta audiência que não me desiluda, e não desiludiu. Eles fizeram o pop que ele merecia e depois ficaram de pé durante o resto do combate. Porque é o Brock Lesnar, pai. Quando o Brock Lesnar está a lutar, tu vês, tá? É de pé. O que é que achaste do combate? E espera. Fala primeiro do combate até ao cash-in, depois já falamos do cash-in em separado. Ia começar por aí. Não vais pelo cash-in. Deixa o cash-in. Não, vou começar pelo início. Okay. Portanto, é pá, gostei. Eu nunca pensei, ora bem, o Roman Reigns vai atacar com a força toda. Aí vem ele, F5 em 30 segundos. E eu, não, outro John Cena. Que é isto? Não é, mas depois pronto, não gostei da porrada toda que o Reigns levou, mas a maneira como ele estava a reagir, não foi tipo o John Cena, ai, estou todo fodido e não sei o quê. Roman Reigns com que disse, ok, reventaste-me o coelho todo, mas ainda aguento mais um bocadinho, anda cá, ó pai. Pumbas, e ele dava-lhe mais, e eu gostei disso no Roman Reigns, por acaso, foi daquelas coisas que eu gostei, ele levou a porrada fortemente, e ele é só isso, não é tipo aquela coisa badass, com a cara toda partida e não sei o quê, e tipo, sem dentes. A sangrar tudo que é sítio e ele ali só tens esse. Não, gostei. Tirando aquela slap do Brock Lesnar que até eu. Ui! Até mesmo doeu. Pronto. E gostei. Gostei. Eu acho que a WWE foi mais inteligente numa noite a fazer o booking do. Do que num ano inteiro. Num ano inteiro. E eu vou dizer já. É assim. quando eu, no Twitter, por acaso, as pessoas começaram: ah, mas porquê que o Roman Reigns não está a responder? Porquê que o Roman Reigns não está à ofensiva? Porque o que a WWE estava a tentar fazer, e eu acho que foi extremamente inteligente a parte deles tentarem, era que os fãs respeitassem, pelo menos isto foi a minha interpretação, isto foi a minha interpretação daquilo que aconteceu. Foi com que os fãs respeitassem o Roman Reigns por estar a aguentar o castigo que o Brock Lesnar estava a infligir. E eu acho que isso foi inteligente, porque... lá está! O Brock Lesnar, só uma coisa que ele é credível a fazer é dar porrada. E o Roman Reigns, já, nós já, as pessoas passaram um ano todo a dizer: ah, ele não tem manobras suficientes, ele não tem fluidez, ele não é fluido, ele não tem uma ofensiva assim muito credível para além das últimas manobras, ele não é capaz de ter um combate. Coisa. Então não o façam ter um combate competitivo. Foram inteligentes, só o Brock Lesnar a dar porrada. E só que há um problema, que é, não resultou por uma razão, que é, os fãs gostam de ver o Brock Lesnar a dar porrada demais. E essa, eu, mesmo assim, eu achei que foi bom eles tentarem, era a única coisa que eles podiam fazer naquela altura, para ver se os fãs podiam ganhar algum respeito pelo Roman Reigns. E acho que é isso, acho que sim. Foi a atitude certa deles. Mas lá está, os fãs gostam demasiado de ver o Brock Lesnar a dar porrada para começarem a sentir pena e a sentir empatia pelo Roman Reigns, tanto que tu, o Brock Lesnar fazia um suplex e os fãs estavam a contá-los. O Heyman também, pá. E o que aconteceu foi, o único momento em que eu achei que a WWE podia ver o plano a resultar, foi quando o Brock Lesnar lhe deu a estalada, porque aí os fãs ficaram ficaram sem saber como é que reagir. Mas, logo a seguir, o Lesnar fez-lhe um suplex ou fez-lhe outra porcaria igual alguém e os fãs fizeram a festa, portanto. Eles precisavam que os fãs não odiassem tanto o Reigns e não adorassem tanto o Lesnar para aquilo resultar. Mas, pá, foram inteligentes, foi um booking esperto, seguro e, pá, acho que sim, acho que eles aí portaram-se bastante bem. Agora, o cash-in. Estavas à espera? Eu disse que sim. Yeah. O cash-in, epá, estava à espera que o Lesnar fosse ganhar e caso eles não fizessem, mas estava à espera do cash-in. Não estava à espera, era da modo como aconteceu, tornar aquilo uma ameaça tripla. Estava à espera com um, tanto o Reigns ou o Quaraça, tipo, rebentassem-se todos um ao outro e depois, quando estivessem os dois todos partidos no fim do combate, quando o combate acabar, que apareceu o Rollins para fazer o cash-in. Não estava à espera que tornassem aquilo era no combate, não é? Uma ameaça tripla. Mas gostei, foi a melhor forma. Eu nunca acreditei num cash-in no WrestleMania porque, primeiro que tudo, nós sempre estamos habituados a olhar para o WrestleMania como o clímax de todas as rivalidades, onde sim, nós depois no mês a seguir temos as desforras, mas é onde acontece os pontos altos e não estamos e nunca consegui compreender como é que entra aí o conceito do cash-in. E depois há outra cena que é, quando tinhas dois títulos, se tivesses feito um cash-in naquela altura, o cash-in seria sempre um dos momentos da WrestleMania que tu te irias esquecer. Não seria sempre o momento mais importante. Nesta WrestleMania foi. E esta WrestleMania mostrou como é que se deve fazer um cash-in de forma correta na WrestleMania. Porque foi o booking perfeito. Foi perfeito. Aliás, eu gostei imenso da ideia de fazer a ameaça tripla. Foi proteger o Brock Lesnar. O Brock Lesnar perdeu o título, mas continua invencível. O Roman Reigns precisava de uma derrota para os fãs começarem o caminho dos fãs sentirem alguma empatia por ele. E foi isso que aconteceu. Pá, eu sinceramente não percebo como é que a WWE consegue passar 364 dias a fazer erros infantis, coisas completamente... Epá, que são tão pequeninas e tão óbvias e tão estúpidas que uma pessoa não precisa de um mestrado, não precisa de ter escrito um show de televisão durante não sei quantas temporadas para perceber. É senso comum. E, no entanto, eles chegam à WrestleMania e depois têm estas decisões que, epá, até são boas. Brilhante, diria eu. Eu já estava preparada psicologicamente para o Seth Rollins perder a mala, porque eu achava mesmo que, ok, eles renovarem com o Brock Lesnar, o objetivo é continuar com o reinado. Mas eles obviamente mudaram de planos a partir do momento em que o Roman Reigns não estava a resultar como estrela. Eles mesmo assim não queriam continuar com o reinado do Lesnar. Pá, não era o que eu estava à espera, sinceramente. Não quer dizer que eu esteja chateada. Acho que o Seth Rollins é um excelente campeão e acho que ele merece bastante isto e tem feito um excelente trabalho. Há uma pequenina parte de mim que tem pena do Lesnar não bater o recorde do Punk. Não, já não. Já não acho que é. Ah, eu gostava de ter visto ter um reinado ainda maior, porque acho que teria consolidado o título, ter o título nas mãos de alguém tão credível durante tanto tempo, porque era uma dominância absoluta. Só que lá está também outra coisa que é, tem muito mais sentido e é muito mais fixe para os fãs terem um vilão como campeão com o Brock Lesnar, a besta babyface atrás, do que terem o Brock Lesnar babyface como campeão sem o verem durante meia dúzia de semanas. Portanto, também dou crédito à WWE por ter evitado essa situação. Pá, gostei bastante. Acho que foi... Epá, e criaram uma estrela, esquece lá. Eles passaram o último ano a protegê-lo e chegou à WrestleMania e lançaram o Seth Rollins. Seth Rollins é uma estrela. E diz que tem asas boa. Epá, está espetacular. Eu não estava nada à espera. Eu acho que fez mesmo sentido ser Triple Threat. Eu gostei sim, desse... Sim, sim, a ideia foi fantástica. É que foi mesmo tão bem pensado e foi uma lição tão bem estudada que eu fiquei, isto não pode ser a mesma companhia que passou aqui. Acho que foi o Vince. Epá, se calhar foi. Ou Triple H. Pá, sei lá, foi um deles. Se foi a Steph. Olha, se calhar foi um dos. Se calhar foi o único guionista do NXT que ligou para o Triple H. Até à noite estava a pensar e tiveste ideia. Não queres dizer isto ao Vince? Exato. Não, foi o Shane McMahon que teve a ideia. É pá, porque foi mesmo. Protegeu toda a gente. Isso. E ajudou mesmo toda a gente. É que não saiu ninguém prejudicado. Estás a perceber? E o Roman Reigns parecendo que não precisava de perder este combate. O Roman Reigns precisava disto. O Roman Reigns precisava. É pá, agora começa outra vez o Calvário. Porque quanto mais. Se ele tivesse ganho, especialmente. Esquece. Pá, isto tinha sido. Era o vilão do ano. Mas é que era um vilão. Sem aquele hit que tu pagas para o ver perder. É um vilão com um hit não muito bom. Porque as pessoas... É um vilão que as pessoas não gostam mesmo. Não querem ver à frente. Exato. Não querem ver à frente. Enquanto o Seth Rollins é um vilão em que tu pagas para as pessoas lhe darem porrada. Exato. Ver as pessoas a pagar para lhe dar porrada. Epá, eu gostei bastante. Eu achei imensa essa piada. E diverti-me. Foi um fim fantástico. Diga-se. Só que lá está. Eu não consigo perceber como é que eles... Chega ao WrestleMania e tomam decisões destas que criativamente fazem sentido, são lógicas, não se contradizem, mas depois não conseguem fazer um programa de 3 horas que faça sentido semanalmente. Sim, semanalmente. É pá, eu não percebo. E uma coisa que eu notei no WrestleMania e que eu achei extremamente bonita é que o Seth Rollins, como um verdadeiro vilão, lixou os dois amigos para chegar ao topo. Ele lixou o Dean Ambrose no Money in the Bank para ganhar a mala. E olha a mala mesmo à frente dos olhos com a ajuda dos outros dois malucos. E fez o pin no Roman Reigns para ganhar o título. Isso é que é poético. Por acaso. Eu vi uma cena qualquer de no... Ouvi lá na WrestleMania quando ele fez o pin no Roman Reigns com o Seth Rollins disse-lhe thank you very much. Yeah. Yeah, houve um fã qualquer que tipo, baixou o som a tudo o resto e aumentou esse pequenino momento que se consegue ouvir qualquer coisa desse género. Também já se diz que o sangramento do Brock Lesnar foi com uma lâmina e tal. Epá, eu vi. Há ali de facto um momento em que o Alan. Eu também acho. Fazendo a mão do Roman Reigns. Se é uma lâmina! Epá, não sei, mas o facto do Brock Lesnar ter começado a sangrar logo a seguir a ter batido no poste. Se calhar era. Sabes com o que é que o Roman Reigns deve ter pesadelos à noite? Com o Seth Rollins? Não só. Com os campeões da Ring of Honor. O Daniel Bryan tentou tirar-lhe a oportunidade ao título na WrestleMania no Fastlane. E o Seth Rollins, quando ele está mesmo perto, parece-lhe e acaba com o sonho. O tipo deve estar a rugar pragas àquela gente toda. Ai... Não, o Reigns, coitadinho do homem. Posto isto, encerramos mais uma edição do Tretas Dizem Eles. E para a semana cá estamos outra vez? Não. Para a semana, não. Deveremos cá estar para fazer previsão do Extreme Rules. Porque não sei se temos tanta coisa para dizer todas as semanas. O que é que achas? Surpresa. Para amanhã, para a semana, é uma surpresa. Muito bem. Então vá. Foi um prazer. Continuação de boas festas. Igualmente. Tchau. Boas festas. É Páscoa. O que é que estamos a festejar? A Páscoa. Páscoa. Eu dou-te a Páscoa. E a WrestleMania. Tá bem. Então vá. Tchau, tchau. WrestleMania 31. Brock Lesnar. Yeah, yeah, Suplex City, bitch. Wrecking Roman Reigns with my German whip. Throw him over the ring, I release that shit. Cause I'm Brock Lesnar, I don't need no bridge. Cause I hurt my neck many years ago, but I still get to go to bed with Rina Miro. So she loves my rod and tackle whenever I give her them. You want a suplex? Bitch, that's a fisherman. Start of the match, F5, try to come back. F5, think he's on the attack. F5, money in the bank, nah, F5. I'm in your main event, making very good telly. Safer on the apron, nah, belly to belly. Slap Roman around, I know that you heard him all. He takes it lying down, I keep my suplexes vertical. Ask him, was it worth it all pounding this dude's chest? Wanna dance at Mania when you can't do the two-step? You don't see Goldberg anymore, in fact, who's next? Oh, shut up, Roman, take a back suplex. Start of the match, F5, try to come back. F5, think he's on the attack. F5, money in the bank, nah, F5. Sit back, sit back, sit back, sit back, sit back, sit back, sit back, sit back, sit back, sit back, sit back, sit back, sit back, sit back, sit back, sit back, sit back, sit back, sit back, sit back, sit back, sit back, sit back, sit back, sit back, sit back, sit back, sit back, sit back, sit back, sit back, sit back, sit back, sit back, sit back, sit back, sit back, sit back, sit back, sit back, sit back, sit back, sit back, sit back, sit back, sit back, sit back, sit back, sit back, sit back, sit back, sit back, sit back, sit back, sit back, sit back, sit back, sit back, sit back, sit back, sit back, sit back, sit back, sit back, sit back, sit back, sit back, sit back, sit back, sit back, sit back, sit back, sit back, sit back, sit back, sit back, sit back, sit back, sit back, sit back, sit back, sit back, sit back, sit back, sit back, sit back, sit back, sit back, sit back, sit back, sit back, sit back, sit back, sit back, sit back, sit back